Senhor, com o teu zelo, habitando em Jerusalém, teu povo em paz e verdade, teu amor nos traz também. Os velhos e as crianças brincando nas ruas vão. Um novo tempo de esperança é a tua salvação. Ó Sião, ergue a voz, o Senhor está aqui, trazendo vida e luz. Nós vamos te seguir na verdade, na justiça, em teus braços queremos estar. O Senhor é nossa bênção. Que fizeste estão se cumprindo em nós, um povo que é chamado a viver em tua voz. Não temamos, é tempo novo. Semente vai brotar, teus céus vão nos dar orvalho e a terra prosperar. Na tua casa, ó Senhor, nosso coração, amor e paz.